tudo é lindo quando teu sorriso nunca sai de cena. Tudo é tão lindo, é tão perfeito, teu jeito imperfeito. Sou até suspeito, mas não vejo defeito, não. Temos algo em comum, teu Deus é o meu também. Nossa amizade vence toda a dor. Haja o que houver, temos uma fé. Superar.